Os melhores artistas estão aqui. Programa do Carlos Pitty. Vamos que vamos, gente. Vamos que vamos aqui, ó. Programa Carlos Pitty. Tudo de bom. Tudo de bom pra você. Obrigado pelo carinho de sempre, né? É. Ó, quer acompanhar meu trabalho? Vai lá na internet carlospitty.com e vem aí em breve o novo site do Carlos Pitty, carlospitty.com. A nossa fanpage oficial, Carlos Pitty. Oficial lá no Facebook, também no Twitter, arroba Carlos Pitt, no Instagram, aí no seu celular, Carlos Pitt Oficial, lembrando, Pitt com 2T e um Y, ok? Então tá bom, agora é hora de mandar abraços para algumas das rádios que são com a gente na nossa rede aqui do programa Carlos Pitt. Rádio VFM de Vouzela, Portugal, Eba Mix de Teodoro Sampaio, São Paulo, Nova RCB AM de Campos Belos, Goiás, Supernova FM de Carmo do Rio Claro, Minas Gerais, Intersom de Cambé, Paraná, Rádio Figueira de Florianópolis, Santa Catarina, Rádio Iguaçu FM de Cruzeiro do Iguaçu, Paraná, a Rádio Musical de São Paulo, Rádio Vilhena de Vilhena, Rondônia, a Rádio Deville de Joinville, Santa Catarina, Rádio Josiense de São José dos Campos, São Paulo e Rádio Marmelópolis de Marmelópolis, Minas Gerais. Essas são algumas das rádios que estão com a gente na nossa rede, no programa Carlos Pitt toda semana aqui na sua rádio, tá bom? Música nova, vamos trazer música nova agora no programa Carlos Pitt, a música nova de João Neto e Frederico, Última Dose. Programa Carlos Pitt. Alô galera, alô amigos, aqui é o João Neto. Oi gente, aqui é o Frederico. Parceiro, hoje eu acordei com a ressaca dessa menina, viu? Hoje eu acordei com uma ressaca de você. Foi a última dose, eu prometo, isso não vai mais acontecer. Eu não vou mais te ver, nem vou te procurar. Preciso te esquecer. Carente, dependente, fui ficando meio bobo. E feito viciado, quando vi provei de novo, de novo, de novo. Só mais um pouco. Uma dose, mais um gole. Misturei sentimento com coisa de momento. E olha no que deu. Eu tô aqui bebendo de você a noite inteira. Isso tá parecendo brincadeira. Te pego, te solto, te largo, mas volto. Mais uma dose do seu corpo no meu copo. Eu tô bebendo de você a noite inteira. Isso tá parecendo brincadeira. Te pego, te solto, te largo, mas volto. Mais uma dose do seu corpo no meu copo. Pra cantar essa moda com nós chega aqui Cristiano Araújo, João Neto e Frederico. Hoje eu acordei com uma ressaca de você. Foi a última dose e eu prometo isso não vai mais acontecer. Eu não vou mais te ver, nem vou te procurar. Preciso te esquecer. Carente, dependente, fui ficando meio bobo. E feito viciado quando vi provei de novo, de novo, de novo. Só mais um pouco. Assim ó. Uma dose, mais um gole. Misturei sentimento com coisa de momento. E olha no que deu. Eu tô aqui bebendo de você a noite inteira. Isso tá parecendo brincadeira. Te pego, te solto, te largo, mas volto. Mais uma dose do seu corpo no meu copo. Eu tô bebendo de você a noite inteira. Isso tá parecendo brincadeira. Te pego, te solto, te largo, mas volto. Mais uma dose do seu corpo no meu copo. Eu tô bebendo de você a noite inteira. Isso tá parecendo brincadeira. Te pego, te solto, te largo, mas volto. Mais uma dose do seu corpo no meu copo. Eu tô bebendo de você a noite inteira. Isso tá parecendo brincadeira. Te pego, te solto, te largo, mas volto. Mais uma dose do seu corpo no meu copo. Assim ó. Te pego, te solto, te largo, mas volto. Mais uma dose do seu corpo no meu copo. Programa Carlos Pitt. Coloca o mundo no mudo. Escute o seu coração, que ele vai te guiar. Abra seus braços e deixa o amor te levar. Felicidade no fundo é só uma reação.

2021-7131 e também pode assistir o programa do Carlos Pitt na tvcp1.com, www.tvcp1.com. Todas as entrevistas dos artistas aqui no programa, você também pode assistir depois lá na tvcp1, tá bom? Claro, fechado, combinado. Agora é hora de mandar abraços pra esse povo todo que manda recado pra gente aqui lá na nossa fanpage no Facebook. Você disse assim, o Carlos Pitt, eu queria que você mandasse um abraço no programa. Como é que faz? Vai lá no Facebook, tem a fanpage oficial, Carlos Pitt Oficial, tá bom? E manda sua mensagem lá em off pra gente, que a gente vai guardar o seu recado e vamos mandar abraço pra você aqui. Por exemplo, quem tá ligadinho com a gente curtindo o programa é a Andréia Jacine de Passo Fundo, Rio Grande do Sul, a Cida Dias de Rio de Janeiro, Senara Ribas de Catuípe, Rio Grande do Sul, Valdomiro Melo também é no Rio Grande do Sul, na cidade de Juí. Olha aí que bacana, Rio Grande do Sul com tudo, né? O Laerte Lopes de Rio Negro, Paraná. Adriana Serpa de Coronel Vivida no Paraná, o Ricardo Carvalho e a Fernanda Oliveira de Palmas no Paraná, o Edmar Coelho de Brito de São Paulo, a Aline Souza Barreto de Bauru, São Paulo, também ligadinhos aqui, muito obrigado, ouvindo, participando do programa Carlos Pitt. Programa Carlos Pitt. As músicas que eu componho e eles gravam, composição minha, dupla mineira, Johnny Marcos e Maurinho, acabou a pilha. Programa Carlos Pitt. Pega o meu beijo e não me liga mais, esquece o desejo, eu não vou voltar atrás. Segue o seu rumo com sua armadilha, acabou nós dois, acabou a pilha. Brincadeira, mulher tá querendo me alugar. Menina, se liga, pare de intriga, me esquece, deixa a vida te levar. Agora o tempo passa, agora afinando, já tenho outro alguém. Não adianta chorar, não se faça de sofrer, eu não quero mais você. Eu já estou ligado que você brincou comigo. Entrei na sua onda, mergulhei no seu perigo. Pega o meu beijo e não me liga mais. Esquece o desejo, eu não vou voltar atrás. Segue o seu rumo com sua armadilha. Acabou nós dois, acabou a pilha do nosso amor. Brincadeira, mulher tá querendo me alugar. Menina, se liga, pare de intriga, me esquece, deixa a vida te levar. Agora o tempo passa, agora afinando, já tenho outro alguém. Não adianta chorar, não se faça de sofrer, eu não quero mais você. Eu já estou ligado que você brincou comigo. Entrei na sua onda, mergulhei no seu perigo. Pega o meu beijo e não me liga mais. Esquece o desejo, eu não vou voltar atrás. Segue o seu rumo com sua armadilha. Acabou nós dois, acabou a pilha. Pega o meu beijo e não me liga mais. Esquece o desejo, eu não vou voltar atrás. Segue o seu rumo com sua armadilha. Acabou nós dois, acabou a pilha do nosso amor. Acabou a pilha do nosso amor. Acabou a pilha do nosso amor. Programa Carlos Pitt. Você pode Eu não mando em você, mas ainda choro quando alguém comenta, não quero saber.

Programa do Carlos Pitt. Os melhores artistas estão aqui. Alô, galera que tá curtindo, meu amigo Carlos Pitt. Eu sou o Luciano Pop. Alô, galera, aqui é o Jorge. E aqui é o Matheus. Alô, Carlos Pitt, eu sou a Fátima Leão. Alô, galera, aqui quem está falando é o Edson. Olá, amigos, aqui é o Chitãozinho. E aqui é o Chororó. Nós somos La Luna e Vinícius. Oi, gente, aqui quem fala é o Fernando. E aqui é o Sorocaba. Alô, galera, quem tá falando com vocês aqui é o Gian. E aqui é o Giovanni. Olá, galera, eu sou o Eduardo. E eu sou o Fabiano. Nós também estamos no programa Carlos Pitt. Alô, gente, aqui é o Christian. E aqui é o Daniel. Alô, Carlos Pitt, tamo junto. Programa Carlos Pitt. Os melhores artistas estão aqui. Alô, alô, Carlos Pitt, alô, amigos de todo o Brasil, Portugal, tudo bem? Olha, vamos começar essa semana com a nossa torcida, os nossos preferidos, pois o prêmio Grammy Latino tá chegando. Pra quem não sabe, o Grammy Latino é uma premiação da música latina criada no ano 2000 pela Academia Latina de Artes e Ciências Discográfica nos Estados Unidos, para as melhores produções da indústria de disco latino-americana em cada ano. Bom, resumindo, é uma honra enorme vencer esse prêmio e dar uma visibilidade mundial. E tem uma categoria destinada exclusivamente aos sertanejos, melhor álbum de música sertaneja. Esse ano a premiação vai ser no dia 20 de novembro. E os indicados de 2014 são Do Tamanho do Nosso Amor, Chitãozinho e Chororó, Um Ser Amor, Paula Fernandes, Questão de Tempo, Sérgio Reis, Bom de Dança, volume 2 de Rick Renner, olha eles aí, e Viva por Mim de Victor e Léo. Victor e Léo foram os vencedores da categoria no ano passado com o álbum Ao Vivo em Floripa, e a Paula Fernandes concorre esse ano ainda com a categoria de Melhor Música Brasileira com Um Ser Amor. Vale a torcida, gente, vale a torcida. Bom, eu quero mandar os parabéns aqui pro Chororó, que completou dia 30, 57 anos de idade, quase todos eles vividos em cima de palcos, né? Ele e o seu mano Chitãozinho estiveram no programa da Eliana no SBT no domingo passado e contaram um pouco da história deles. Olha que curioso para quem não acompanhou. O pai dos garotos, o seu Marinho, tocava e compunha. As músicas dele, ele anotava tudo num caderninho. Um belo dia, uma das suas filhas, danadinha, rasgou esse caderno todinho e deixou o pai desolado. Para acalmar, José e Durval, ou Chitãozinho e Chororó, disseram pro pai que sabiam todas as músicas de cor e poderiam cantar para eles. Para ele, né? Quando as crianças soltaram a voz, o seu Marinho percebeu que eles levavam jeito pra coisa. E levaram mesmo, né? O resto da história nós conhecemos. Eles são os responsáveis pela modernização da música sertaneja a partir, né, dos anos 80, quando lançaram Fio de Cabelo e fizeram o estilo sertanejo bombar, que antes era só rádio AM que tocava em uns horários bem restritos, né? E hoje é esse fenômeno de massa. Parabéns ao vovô Chororó. E essa semana eu me surpreendi com um vídeo do Rio Negro e Solimões, do CD e DVD Do Jeito da Gente, lançado lá em 2006. Mas somente essa semana eles disponibilizaram o vídeo da música A Sua Maneira. Na verdade, é um rock do grupo Capital Inicial. Mas eles gravaram, ficou muito legal, me surpreendeu e eu gostei. Vocês vão ouvir ainda hoje aqui no programa Carlos Pitt, tá bom? Beijão pra todos, até a próxima, tchau! Programa Carlos Pitt. Alô, galera, aqui é o Rio Negro. E aqui é o Solimões. Ela dormiu no calor dos meus braços. Eu acordei sem saber se era um sonho. Algum tempo atrás pensei em te dizer que eu nunca caí nas suas armadilhas de amor. Naquele amor, a sua maneira, perdendo meu tempo a noite inteira. Naquele amor, a sua maneira, perdendo meu tempo a noite inteira. Não mandarei cinzas de rosa, nem penso em contar os nossos segredos. Naquele amor,